Você está ouvindo o Mexidão Cast. Oh, yeah! O podcast do Mexidão Rocks. Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mexidão Cast, número 48. Eu sou o Patrick Murta e estou aqui na presença do meu amigo Thiago Mendes. Fala, galera, eu de novo aí. E além de Thiago Mendes, nós temos ele diretamente de Vitória, no Espírito Santo, nosso querido amigo Externo. Opa, é mais na fila. Isso aí, pessoal. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que ninguém de nós gostamos, né? Isso aí, né? Continuando a saga, né, Patrick? Isso mesmo, rapaz. Nós, como os velhos que somos, né? Nós já falamos da geração 8-bits, que foi um marco na nossa infância, onde nós nos divertimos, onde nós tivemos um dos nossos primeiros contatos com o fantástico mundo dos videogames. E hoje, continuando essa história, nós vamos falar da geração 16-bits, onde nós realmente conhecemos o que é considerado por muitos a melhor geração de todas. Eu concordo com isso. Olha aí. Pra mim foi a melhor época da minha vida para jogar games. Não, sem... Rapaz, realmente uma época boa, hein? Sem dúvida, eu concordo plenamente. É uma época que a gente sentava no sofá e perdia a hora, né, cara? Jogando jogos muitas vezes infantis. E coincidiu com a nossa época, né? Porque nós não tínhamos preocupação nenhuma. Coincidia. E os jogos eram fantásticos nessa época. Então, ouvinte, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a geração 16-bits, a fantástica disputa entre a Nintendo e a Sega, Mega Drive, Super Nintendo, pela conquista dos nossos coraçõezinhos. Soltem fogos, soltem fogos. A gente terminou nosso último episódio, né, da geração 8-bits, falando que a Sega, né, ela tava cansada de apanhar com o Master System pro Nintendinho, né, e ela resolveu lançar, né, em 1987, não é isso? Já lançaram o Mega Drive, lançando a fantástica geração 16-bits. Isso. E com isso, ela conquistou uma grande vantagem em comparação com a Nintendo, né? Porque se o Master System já era superior ao Nintendinho, o Mega Drive era bater em cachorro morto, né, gente? Eu não vou poder deixar passar batido que quando a Sega lançou o Mega Drive, ela veio com essa proposta, né, de você ter um arcade na sua casa. É, tanto é que o foco principal foi trazer os jogos do arcade em versões um pouco mais simplificadas, né, para dentro da nossa casa. Mas na época, mesmo simplificado, era o que a gente tinha de melhor quando se queria jogar um arcade. É, e até os gráficos do Mega Drive eram superiores, né, na época. Sim. É, e foi uma solução acertada para a Sega driblar, né, aquela fatídica contrato de exclusividade que a Nintendo exigia, né, com as publishers, né? Como era exclusiva, ela não podia ter o Mega Man no console dela. Ela pensou, pô, se eu não posso ter o Mega Man, eu posso ter os jogos de arcade meus mesmo, que estão bombando, que estão na mente de todo mundo, levá-los para casa, né? E o primeiro foi o Altered Beast, né? Que foi lançado junto com o console, né? Esse sistema. É isso aí, foi lançado junto com o console. Ele veio com algumas fases a menos. Se eu me recordo bem, eu acredito que não tinha a transformação do urso. Mas ainda assim, era um jogo bom, cara. Eu cheguei a jogar bastante e eu acho que se eu jogasse hoje, eu acho que eu ia me divertir ainda com a versão do Mega Drive, não aquela versão do PS2, que não vale nem a pena comentar. Se você não jogou, não jogue, não corra atrás. Olha aí. É uma perda de tempo, né? Só uma correção, o Mega Drive foi lançado em 89, né? 89, ok. Mas a Sega, com essa decisão de lançar na dianteira, ela teve uma grande vantagem. E não só o Altered Beast, né? Nós tivemos vários jogos aí nessa primeira leva que eram muito superiores ao que a gente via nos outros consoles, né? É, os comerciais da Sega eram bem apelativos, né, no bom sentido, porque eles enfatizavam a potência do console. Eles sempre diziam que é bem grande, né, estampado ali no Mega Drive, 16 bits. Então, isso aí já mostrava que ele era muito superior ao Nintendinho, apesar de que na época ninguém usava ainda essa nomenclatura, né, para designar a geração, né, 8 bits, 16 bits e tal. Mas o fato do Mega Drive estampar os 16 bits já dava aquele impacto. Opa, que é isso aí? Né? É uma coisa que eu não tenho aqui no meu Nintendinho. Eu gerava curiosidade também, né? O cara via escrito 16 bits, moleque lá, ele, pô, deixa eu ver o que é isso aqui. Via que o Nintendinho era 8 bits e, porra, esse trem aqui tem o dobro da capacidade do outro. Só pra começar. Não, e tem umas coisas, cara, que eu... São idiotas, mas eu achava fantástico. Questão de ter o campo pra você ligar o fone de ouvido direto no console, achava isso muito legal, é uma coisa, se você for olhar pra pensar, idiota, né, mas ele tinha um apelo jovem muito grande, o Mega Drive, né, mais eu, do que eu não acho, os outros. Eu não acho idiota não, cara, porque, até porque, se você parar pra pensar, hoje, se você quiser jogar e não incomodar ninguém, você tem que pagar num equipamento caríssimo, cara, porque um fone de ouvido pra isolar o som do videogame só pra você, custa em média R$300 no barato, e o Mega Drive já vinha com essa solução, entendeu? Eu achava interessante. É, e tem que lembrar também que na época os Walkmans, né, tava no auge, então fazia total sentido ter um fone de ouvido. Exatamente. A Sega, como lançou na dianteira, né, adiantou a geração 16 bits, ela conseguiu alavancar o número de vendas a ponto de a Nintendo, que achava que não precisava fazer nada com seu Nintendinho, que ela teria sucesso para sempre, né? Ela repensou, teve de repensar sua estratégia, né? Porque nos Estados Unidos, o Sega Genesis lá não pôde se chamar Mega Drive, porque já existia um produto com esse nome, foi uma questão de patente, né? Isso mesmo. Ah, já era líder de mercado, a Nintendo, opa, tá na hora de eu lançar minha cartada, né? É, praticamente forçou, né? Mas como a gente falou no cast anterior, dos 8-bits, a Nintendo já queria lançar o Nintendinho com 16-bits, né? Na época era muito caro. E na ocasião de 89, a Sega conseguiu fazer isso a um custo que era viável. Né? Então, a Nintendo, como tinha uma fatia gigantesca do mercado, ela realmente pensou, como você disse, eu não preciso fazer nada. Né? Mas todo o projeto dos 16 bits, ela já tinha pensado, na verdade. Se você for parar pra pensar, o Nintendinho praticamente imprimia dinheiro, cara. Porque vendia igual água. É, igual então, o DS hoje. Então, imprimia dinheiro pra Nintendo. A Nintendo tava tranquila e satisfeita. A Sega que realmente precisava se mexer. Aí se mexeu. É, por mais que ele tivesse a intenção de lançar o 16 bits, já com o Nintendinho, o fato do Nintendinho 8 bits ter sido um sucesso tremendo fez com que ele ficasse na zona de conforto, sim, né? Isso. E o Mega Drive veio e tirou a Nintendo da zona de conforto. E aí começou o pau, né? Isso. Em 91 lançou o Super Nintendo. E vamos ser sinceros, né? Se a SEGA já caprichou lançando Mega Drive com Altered Beast, uma série de outros jogos trazidos do arcade, a Nintendo já chutou o pau da barraca no ano de lançamento trazendo Super Mario World, cara. É, muita gente fala, né, um dos melhores jogos já feitos, inclusive, porque completo, tem aventura, tinha tudo que na época precisava, desafio, abrir coisa secreta... Essas coisinhas que eram miúdas, mas que na época todo mundo precisava, todo mundo tava querendo muito. O Super Mario chegou e a Nintendo já chegou fazendo um barulho muito alto. Você vê como é que as coisas mudaram, porque a Sega, quando ela lançou o Mega Drive era praticamente uma extensão do Master System. Você vê pelo controle. Ah não, o Master System tinha dois controles? Não, dois botões? Vou colocar mais um botão. O controle do Master System não tinha o pause? Não, vamos colocar o pause agora no outro console, no controle. A Nintendo, ela já começou a transformar tudo já no próprio controle. Ela colocou, se no Nintendinho tinha dois botões, ela já trouxe seis, e já inovou nos botões laterais, coisa que não tinha, a gente nunca tinha pensado, né? Então acho que a Nintendo já veio com um projeto muito mais elaborado pro novo console do que a própria Sega. A maior mudança que eu vejo no projeto do Super Nintendo é que ele era voltado pra jogabilidade. Como você mesmo falou, seis botões, sendo que os dois de cima, né, os botões de cima. Já a Sega, com aquela proposta de trazer o arcade para sua casa, o importante era apenas ter o botão ali para o cara apertar e fazer a ação necessária. Pronto, acabou. Eram propostas diferentes, né? Agora, uma coisa curiosa é que a gente falou que o Mega Drive, ele foi dos consoles mais importantes, né, Patrick? O primeiro a lançar. Mas, na verdade, em 87, O TurboGrafx 16 era lançado pela NEC e a Hudson Soft. É, mas é até um dos motivos para a SEGA estampar o 16 bits também, porque nessa época os computadores pessoais estavam começando a fazer sucesso. Mas o TurboGrafx nunca chegou a entrar de fato na guerra dos 16 bits. Ah, mas eu vou te falar, hein? Eu tinha muita vontade de ter um, cara. Era praticamente um computador. Você podia falar que você tinha um computador, diferente do Mega Drive, que era só um videogame. É, mas o que chamava atenção mesmo era o fato de ele poder usar CD. Então, era uma coisa que chamava muita atenção na época. É, mas você vê como é que é o Brasil, né? O TurboGrafx, ele não chegou no Brasil. Isso. Então, pra nós aqui, a guerra de console, ela foi realmente entre a Nintendo e a Sega. Exatamente. É, o Neo Geo da SNK, que chegou quase no final no Brasil, que ele chegou quase no final da geração 16 bits, ele foi lançado em 89. Ele ainda foi lançado primeiro que o Super Nintendo. Mas o próprio Neo Geo também nunca vendeu tanto a ponto de incomodar a Nintendo e a Sega nessa briga. A Sega que começou realmente arrebentando e a Nintendo já voltou. Ah, Sega, você quer arrebentar? Então segura a onda. A Nintendo realmente chutou o pau da barraca com o lançamento do Super Nintendo. O externo já disse, lançou o Super Mario, trouxe o F-Zero, que era uma franquia totalmente nova, futurista e era muito... Hoje é uma bosta, né? Mas na época... Não, fala isso foi... não. Não, jogar bem. Hoje, aquele F-Zero é dureza. Não, é sofrido. Vamos combinar. É sofrido. É. O último F-Zero, pra quem não sabe, foi feito pela Sega. Ah, do GameCube, que vocês estão falando. É animal demais. Mas pois o do é. Super Nintendo hoje é dolorido jogar, mas na época... E nem só esses, né? Velho, a gente já chegou com o Mega Man, jogo foda, é um dos jogos que eu mais joguei pro Super Nintendo, acho que foi o Mega Man, cara. Mas o Mega Man tem uma coisa curiosa, porque os Mega Mans anteriores do Nintendinho, quando terminou a série lá no Nintendinho, se não me engano foi no Mega Man 6. Foi no 6. No 6, né? E no Super Nintendo veio o 7. Quando chegou no 6, a ideia é que fosse o último Mega Man, não ia ter Mega Man mais, cara. Você vê que quando tem o 7 no Super Nintendo, ele é todo remodelado, ele é todo desenhado, mais definido. Não, mas não é porque tá no Super Nintendo, mas é porque realmente eles praticamente começaram do zero, porque eles não iam fazer mais jogos do Mega Man. É, não, depois veio o Mega Man X também, que porra, puta que pariu. A Nintendo, ela trouxe muitas novidades que o Mega Drive não trouxe, né, por ir primeiro, né? Ela trouxe a questão dos botões a mais, ela teve um tempo maior de desenvolvimento e ela trouxe umas melhorias no até mesmo de hardware. O processador de som do Super Nintendo era melhor. Calma aí, vamos parar. O processador do Super Nintendo de som era melhor, mas, isso. Cara, me aponta um jogo que o Super Nintendo tem um som melhor do que o Mega Drive, desde que o Super Nintendo não use o Super FX. Rock'n'Roll Racing, ele não usa o Super FX. E verdade. Ele dá uma surra de pau verdade. Mole no Mega Drive. Cita 20 jogos, então. Não, aí é uma falácia. Aí você tá usando de falácia. Você tá usando a minha falta de memória, porque se for parar pra pensar, cara... Não, nós dois anos. É sério, Mega Man X, me fala um jogo do Mega Drive que tem um som tão nítido quanto Mega Man X. Olha, não vou dizer... Não existe. É um dançante em questão de música, mas eu vou te falar um jogo. O Toy John Hill, não por causa da música do jogo, mas os efeitos sonoros do jogo, o Super Nintendo não faria nunca, cara, aqueles efeitos, né? Como não? Se o processador de som era melhor, você tá ficando maluco, rapaz? Pois é, cara, o processador de som era melhor. Não, eu acho que não. Aí você tá querendo defender o console. O Super Nintendo, cara, em vários jogos, o som do Super Nintendo, pra mim, era melhor. No geral, o que acontecia era o seguinte, o console da Nintendo, como foi lançado depois, ele era melhor em praticamente em tudo. Ele isso só não é era melhor em uma coisa. Ele só não era melhor na velocidade do clock. Se o ouvinte não sabe o que é clock, é a velocidade do processador. Não, mas é o que a SEGA... Olha só, a SEGA acertou em cheio. Porque a SEGA, ela tava com seus jogos, não tinha um mascote de peso, que a Alex Kidd não tinha vingado, tava dependendo só dos arcades. A Nintendo lança um console melhor em praticamente em tudo, só pior na velocidade de processamento. E o que a SEGA faz? Poxa, como é que eu vou falar pro meu cliente pra galera que compra jogos, que meu console ele é mais rápido do que o Super Nintendo. A SEGA, vou lançar um jogo que usa a velocidade total do processamento, um jogo que não pode ser lançado no outro console, lançou o Sonic. E aí começou uma confusão brutal, né? Que aí a gente já tinha dois mascotes de peso, um lutando com o outro. Mas o fato é que o Sonic inovou, né, cara? Ele foi pra muitos o principal jogo que motivou a comprar um Mega Drive, né, gente? É, eu queria... Eu... O Sonic vendia Mega Drive, né? Um dos únicos jogos que eu realmente sentia vontade de jogar era o Sonic e um da Bruxinha, né? Que também tinha um da Bruxinha lá, que era legalzinho. Olha, eu vou defender um pouco o Mega Drive, até porque a gente tá falando muito do Super Nintendo. Mas o Mega Drive tinha muitas franquias muito boas, cara. O Sonic mesmo era uma delas. A gente tinha também Kid Camaleão, que era um jogão e não tinha no Super Nintendo. E, inclusive, os primeiros jogos do Earthworm Jim, eles eram de Mega Drive. Eles foram sair pro Super Nintendo muito depois. Aí a SEGA ainda tinha Golden Axe, né, que era da própria SEGA, que veio do arcade. Tinha o Shinobi. Né, SWAT, que eram jogos do arcade que vieram pro Mega Drive. Então, cara, por si só, a SEGA conseguia manter o console dela. Né? Só que foram algumas estratégias erradas que levaram ela a ser o que ela é hoje. E foi isso que tornou essa geração uma das mais disputadas, né? Porque a SEGA entrou liderando, a Nintendo veio vendendo bem o Super Nintendo, a SEGA contra-atacou com o Sonic e voltou a liderar nos Estados Unidos. E a não deixou a liderança até o momento que a SEGA começou a realmente cagar na calça, né, gente? A Nintendo 91 trouxe, que a gente já disse, Super Mario, né? Mas ela também, com o passar do tempo, foi revivendo novos jogos, né? Que ela tinha trago no Nintendinho, né? Um dos principais da época que também a gente perdia, a gente jogava 12, 16 horas direto, era o Super Metroid, né? Um super jogo, um jogo violento também, gráficos melhores. Foi um jogo que eu joguei muito e gosto demais. É. Eu peguei ele, cara, acho que eu joguei até terminar. Eu não me lembro de ter jogado nada no intervalo, enquanto eu jogava o Metroid. Mas ele tiveram outras franquias de peso, né? Donkey Kong, a gente vê Super Mario World 2, que é o Yoshi Island. Cara, que na minha opinião... E é fantástico, é fantástico. Cara. Nossa, eu não consigo gostar desse jogo. Ele junto com o Super Metroid são os melhores da geração. Ele, Super Metroid e Mega Man X, pra mim, é a tríade da geração. E eu, no geração 8-bits, defendi tanto a SEGA, cara. Infelizmente, na 16-bits, a Nintendo realmente esculachou. Por mais que a SEGA tenha resistido na liderança nos Estados Unidos durante muito tempo, a Nintendo só lançava um jogo foda atrás do outro. Era, assim, impressionante. O processamento da Nintendo era melhor, os jogos foram melhorando. Isso. Sim, aí a SEGA, pra tentar combater, ela lançou uma série de periféricos, né? Ninguém sabia, mas o Mega Drive era um Transformer, cara. Ele era muita gente, eu vi zoar isso muitas vezes na Pois é, cara. Você vai encaixando coisa nele e vira um robô gigante. É, entendeu? Tipo isso. Mas você sabe que a Nintendo também, o Super Nintendo, veio preparado pra periféricos, né? Sim. A Nintendo que desistiu de última hora, mas. Então. Se não... Essa história aí, ela dá até pano pra manga, porque o que acontece? A Nintendo pediu pra Sony fazer o projeto do CD pra ela. Porque, na verdade, foi a Sony que criou o CD, o disc laser. Né? Era a Sony, exato, a patente. Então, o que acontece? Na verdade, o que eles iam fazer? Eles iam fazer um periférico pra colocar o CD, né, junto com o Super Nintendo, igual a SEGA fez. Só que antes disso, eles chegaram a projetar um Super Nintendo sem periférico, que era um aparelho só, que lia tanto cartucho quanto CD. Agora, para vocês ficarem mais espantados, existem 200 Super Nintendos no mundo que leem CD. Olha aí, olha aí. É uma coisa que poucas pessoas sabem. Mas não foi comercializado. Não foi comercializado. Eu nem sei se existe CD para rodar nele. Né? Mas o que acontece é que a Nintendo acabou desistindo do projeto, como o Thiago falou, e aí a Sony tomou o projeto como sendo dela e criou o PlayStation. Na verdade, o PlayStation ia ser da Nintendo. Criou o PlayStation. Pois é. Entendeu? Na verdade, a Nintendo desistiu porque viu porque a Nintendo viu o fracasso que foi o Sega CD da Sega, né? Ela, poxa, se isso. Aí ficou com medo e tal, e decidiu recuar, né? Foi uma estratégia de mercado, porque, olhando sim, pela sim, época. Mas existia outra coisa que incomodava muito os diretores da Nintendo na época, que eram as telas de loading. Então pra eles era sim, muito verdade. Melhor a pessoa colocar o jogo e jogar do que algumas vezes ter que esperar 40, até 40 segundos pra iniciar uma fase, cara. Até isso incomodava tanto que até na geração seguinte, né, Nintendo continuou usando os cartuchos com Nintendo 64. E não só na geração seguinte, uma das justificativas pro GameCube usar o mini DVD foi que ele tinha um tempo de leitura menor do que os demais. E tinha mesmo, realmente era casou. Bem menor. Existem muitos jogos de GameCube que não tem loading. Tem, existe. Muitos mesmo. A maioria não tem loading. E a gente citando os jogos, né, a Nintendo, ela sabia tanto o que ela estava fazendo que um tempo depois ela relançou os clássicos jogos do Mario na versão All-Star, né? Foi muito legal. Foi a primeira remasterização, não é isso? De um jogo. Isso, a primeira remasterização de um jogo e vendeu pra cacete. Malditos japoneses, né? Porque até hoje eles continuam remasterizando o jogo, né, cara? Até hoje. Mas é bom, cara. Mas se for boa remasterização, vale a pena. Vale a pena. Olha, se for no nível do Duke Tales, que vai ser lançado agora no final do ano, eu tiro meu chapéu. Uma coisa que aconteceu na época que eu achei curioso foi que, como a SEGA foi lançada primeiro e a SEGA tinha a parceria com a Tectoy, né? Ele foi lançado no Brasil quase que simultaneamente, né? Em 90 já era vendido o Mega Drive nas grandes lojas aqui do Brasil, né? Verdade. O Super Nintendo só chegou depois, né? E quando o Super Nintendo chegou aqui no Brasil, ele já estava com a biblioteca, vamos dizer, por mais que eu goste da SEGA, o cara é inegável dizer que ele já chegou com a biblioteca muito superior à biblioteca do Mega Drive. E aconteceu um fenômeno, cara, que eu não sei se vocês viram. Era quem tinha o Mega Drive, tava vendendo o Mega Drive na época para comprar o Super Nintendo. Ah, isso aconteceu. Vocês aconteceu viram muito. Isso? Eu vi muitos amigos meus fazendo isso. No bairro onde a gente morava, muita gente fez. É, isso aí já era de se esperar. É até pela novidade. Mas nem só isso, porque videogame na época era uma coisa de quem tinha um pouco mais de dinheiro. Não era um item que igual é hoje em dia, que você trabalha um mês e compra. Mas aí, rapaz. Aconteceu esse fenômeno no Brasil, não sei dizer se aconteceu lá fora. Aí a SEGA, né, pra tentar continuar fazendo a diferença, brigando de frente a frente com a Nintendo, e já com a ameaça do PlayStation chegando, né, porque a Nintendo abandonou o projeto e a Sony anunciou que iria tocar o projeto sozinho, né, a SEGA lançou a série de periféricos. A gente já disse 32, o SEGA, Sony, SEGA CD, né, eu acho que o melhor jogo do SEGA CD foi o Sonic CD, né, que ele trouxe umas músicas melhores, que o Mega Drive não podia trazer por si só, tinha umas cenas de anime. É porque na época a SEGA queria mostrar que o SEGA CD era capaz de trazer jogos filmados. Então ela veio com aquela proposta de que agora você vai ver um jogo com a realidade máxima. E era uma droga. Mas enfim. Eu acho que foi um tiro no pé também, viu, cara? Pois é, eles venderam essa ideia e não deu certo. É claro que tiveram jogos que eram muito bons, tipo o Seventh Quest, que era muito bom e tinha um realismo alto pra época. Né, Night Trap também era um jogo bem ruim, mas tinha um realismo. Era com atores reais, né, no caso, né? Então, mas você vê que esses jogos são bostas que ninguém cultua eles hoje em dia, diferente de um Super Mario e de um Sonic, por exemplo. Pois é, exatamente. Então ela se deu mal também por causa disso. Mas a SEGA fez uma coisa acertada no final da geração. Porque como ela viu que a Nintendo estava entrando no Brasil, então ela começou a fazer alguns mods nos seus jogos para que trouxesse personagens brasileiros pro jogo. Então foi muito legal isso aí, porque a gente pela primeira vez pôde jogar com personagens tipicamente tupiniquins. Então as crianças em especial acabaram adquirindo muitos videogames da SEGA por conta disso. A gente pode falar com segurança, a gente até começou a comentar sobre isso no cast de 8-bits, né? Que a SEGA foi a primeira empresa de jogos que acreditou e apostou no mercado brasileiro, né? Sim, verdade. Inclusive, vamos repetir que a Tectoy tá aí até hoje, cara. E ainda fabricando, vende, né? Vende Mega Drive, cara, Master System ainda. Eu fui na Americanas outro dia, cara, e foi muito bizarro, porque do lado do Nintendo DS tinha um Mega Drive portátil da Nintendo, da SEGA, Tectoil. Como assim? Um Mega Drive portátil com 140 jogos na memória porque não tinha cartucho. É, tem, hoje em dia tem muito disso. E aí, Patrick, você comentou um negócio legal, né? Os portáteis, apesar deles serem antecessores à geração 16-bits, foi na geração 16-bits que eles ganharam força também, né? Até porque ganharam cores, né? É engraçado porque a gente tinha lá o Game Gear. O Game Gear era um Game Boy que era um portátil que já tinha, já era cores. Enquanto que o Game Boy da Nintendo, ela era preto e branco. É, mas a gente chamar aquilo de portátil é até uma elogio, né? Porque nenhum dos dois cabia no bolso, né, cara? É, na época o conceito de portátil era bem diferente, né? O conceito de portátil era algo que você pudesse carregar com as duas mãos. Isso, hoje em dia portátil é uma coisa que seja minúscula e caiba dentro do bolso. Exatamente. Ah, depende. Tem gente que fala que iPad é portátil. É. Então, a Sega com os 32X, com jogos realmente superiores, né? A Nintendo, pra competir com a Sega, ela trouxe um dos jogos que foram marcos da geração, né? Através da Rare, né? Foi o Donkey Kong Country, né? Pra provar que ela não precisava, o PlayStation já tinha sido lançado, né? Ela mostrando que não precisava de CD pra fazer jogos tão bonitos quanto os jogos do PlayStation, né? É. Foi aí que ela trouxe Donkey Kong. E vamos confessar que Donkey Kong, ele tinha gráficos muito melhores do que muitos jogos do PlayStation. Até hoje, os gráficos do Donkey Kong são muito bons, cara. É um jogo bonito ainda. Não, até hoje. É um jogo que impressiona. São melhores, sem dúvida. Falo sem dúvida nenhuma. O nego fica comparando o gráfico aí hoje, não sabia como é que era antigamente, né? Então a diferença hoje é muito pouca, é muito, assim, mínimo, quase imperceptível. E antigamente era brutal, cara, a diferença de uma geração para outra. Era uma diferença extremamente grande. Era. Até dentro da geração, a Nintendo veio com tantos jogos em sequência que o Mega Drive não conseguia. Para concorrer com o Donkey Kong, por exemplo, a Sega lançou o Vectroman, que era um jogo, para você ter uma ideia, era bonito e tudo mais, mas diferente do Donkey Kong, que era um gorila que você conseguia enxergar, o Vectroman era uma série de bolinhas, que só assim que a Sega conseguiu simular o efeito 3D bem parecido com o Donkey Kong. Até nisso, apesar de ser um jogo bonito, não chegava perto do Donkey Kong. A gente tinha outros jogos clássicos, tipo Comic Zone, que era um jogo legal, com uma ideia legal, né? Não sei se vocês jogaram, que era a ideia de um beat'em up, que você jogava dentro dos quadrinhos. Era um jogo muito difícil, era muito legal, era um conceito de direção de arte legal, mas... Não, esse jogo que você mencionou, ele era um jogo muito bonito, e ele trazia um personagem bem detalhado e num tamanho bom. Porque naquela época eu me lembro que a gente media, às vezes, a qualidade do jogo pelo tamanho do personagem na tela. Isso é verdade. Porque se você lembrar, os personagens eram sempre muito pequenos. A gente pode comparar o Street Fighter do Super Nintendo com o do Mega Drive. No Super Nintendo ele já era minúsculo em relação ao arcade. O do Mega Drive ainda conseguia ser um pouco menor, cara. Então a gente conseguia ter essa noção de capacidade do jogo. E nesse jogo, Comic Zone, que é um jogo muito bom de passagem, a história é muito legal e tal, muito bem feito, é uma coisa assim muito diferente do comum. Quem não jogou deveria jogar. Você vai perceber que o personagem ele é muito definido, você consegue perceber como ele é. Até porque a proposta do jogo era se passar dentro de um quadrinho, né? Como o Patrick falou. A gente tá esquecendo também do famoso Top Gear 3000, né? Também tinha gráficos legais e aí ele já trabalhava essa questão da aceleração, né, Patrick? Ele já te dava uma sensação de aceleração bacana. Todos os Top Gears lançados da Nintendo, ele tinha uma técnica muito marota para simular velocidade, né? Porque o console da Nintendo, ele era mais lento. A gente citou o Sonic, mas eu cito outro um jogo rápido que a Nintendo não tinha. Alien Soldier, um jogo da Treasure, que era muito ultra rápido e não tinha como repeti-lo na Nintendo. Mas o Top Gear, as pistas, elas tinham listras, né? Yes. E as listras, elas passavam rápido para simular a velocidade. Era a única forma que ele conseguia de tentar trazer essa sensação de velocidade. É, mas a Sega também tinha o Road Rash, né, cara? Que era um jogo, não era tão rápido, ele era até lento. Mas era um jogo que era muito jogado, cara. É, foi o, acho que o que eu mais joguei no Mega Drive foi o Road Rash. Os fliperamas que o digam. Deixei muito dinheiro no fliperama jogando Road Rash. Sim, sim. Era um jogo assim, extremamente divertido. Eu me lembro muito de ter passado horas nessas locadoras, né, que alugavam videogame por hora, jogando aquilo. Uma coisa que a gente tava até esquecendo de falar, né, que apimentou muito a guerra de console foram os fliperamas de aluguel, né, de aluguel de horas. Sim. Isso também deixava a briga de consoles um pouco mais apimentada. Não era só você comprando, porque muitas vezes o console era caro, como a gente já disse. Aí o que acontecia? Ia pros fliperamas de hora pra jogar. E lá o pau quebrava. Lá eu ficava cheio o dia inteiro. Era ali que você acabava conhecendo, né, os jogos e os consoles, né? Porque tava acessível a qualquer um. Qualquer um que matasse aula tava ali jogando com o dinheiro do lanche. Exato. Minha mãe já cansou de me buscar no fliperama lá de baixo, né, Thiago? Você lembra? Não, eu lembro, eu lembro. Minha mãe buscava mesmo. Minha mãe era barra pesada. Aí, ó. Não dava mole, né? Aí, ó. Mas aí, rapaz, a SEGA, que durante muito tempo, até 93, conseguiu manter liderança nos Estados Unidos, depois uma série de tropeços, né, por conta do SEGA CD, que não teve tantos jogos, só esses jogos de filminho, né, os 32X, que não teve nenhum jogo que realmente justificasse a compra desse periférico, né, nem o Sonic 2X foi tão bom assim. Eu joguei ele, não joguei na época, joguei mais recente, mas ele deixa muito a desejar. A Nintendo acabou vencendo a guerra dos consoles na reta final, né? Apesar de que não fez tanta diferença, porque nos dois consoles nós tivemos bons jogos, né? Ah, isso é verdade, isso é verdade. Eu acho até que a pessoa que jogou só um perdeu muito do outro lado. Com certeza. Perdeu, é igual eu falo, a gente teve a oportunidade de experimentar um pouco de cada, graças a esses fliperamas de ouro. Sim, até porque... Se tivesse que comprar o console, cara, eu falo, tranquilo. E aí aconteceu uma coisa engraçada, a gente comprava o console e aí já não perdia, já não ia mais nos fliperamas. Mas aqui foi uma coisa legal, é que nessa época, aconteceu comigo, acredito que aconteceu com a maioria. Comprava um dos consoles, ou Super Nintendo, ou Mega Drive, e no final das contas você acabava jogando na casa de um amigo. Ah, verdade. Coisa que hoje em dia não acontece, cara. Você tem um Xbox, o cara só faz amizade com quem tem Xbox, cara. Ele não quer jogar na casa de quem tem PS3 de jeito nenhum, cara. Então eu vou deixar aí uma dica. Se você tem um PS3 e tá precisando de um amigo, pode me convidar pra jogar, porque eu não tenho dessa frescura. Tá certo. Mas é uma verdade, rapaz. É praticamente impossível você achar alguém que não jogou pelo menos um jogo dos dois consoles. E isso já não aconteceu nas outras gerações. Eu tenho amigos que não jogaram nada no Nintendo 64, que não jogaram nada ou do PlayStation 1, que eu tenho conhecidos, mais difícil ainda, que só jogaram GameCube, não jogaram nada do PS2. Eu mesmo joguei muito pouco do PS2, apesar de ter um. Eu não consegui, eu não gostei do PS2 na época, olha aí. Mas na geração 16 disso não tinha isso, né, cara? É. Todo mundo jogou pelo menos algo. Inclusive tinha uma coisa que era a questão de trocar jogo com amigo, né? Você tinha um jogo, tinha jogado ele, terminado ele várias vezes. Ah, vou trocar com um amiguinho ali. E aí vai lá, pega um outro jogo com um amigo. Mas era muito maneiro ser locadora, né? Era, também, você ia na locadora, ficava horas escolhendo o jogo. Pior você chegar na locadora antes de abrir. Já fez isso? Já fiz demais. Tinha que alugar sábado de manhã pra poder devolver na segunda. Exatamente. Pior, eu cansei de ligar pra locadora na sexta e reservar o horário pro sábado. Filho da puta. O cara cansei. Sábado de manhã. Fiz muito isso. Patrick lembra da locadora lá no bairro que tinha? Era a maior locadora de videogames que tinha lá no bairro. A gente às vezes ia na sexta pra jogar, aí já tava tudo alugado. Aí eu, pô, então reserva pra mim pra sábado. Aí eu alugava pra sábado. Nossa, e ia no sábado jogar. Cansei de fazer isso. Não, mas o pior ainda é quando você plantava na porta da locadora e tinha uma galera junto, né, cara? E aí ninguém era ninguém legal, fala o jogo que vai pegar. Tinha aí, trocava altas ideias. Você conhecia os mitos, né? O pessoal inventa. Eu lembro, na época, eu não acreditava nunca que o Mega Man dava Hadouken. Eu não acreditava, achava que era lorota dos meninos, não levei a sério. Realmente era verdade, né? Mas tinha as famosas histórias, né? Tinha. E ali que a gente ficava sabendo os macetes, né? Que era, eu não consigo passar de fase tal, como é que eu faço? E aí sempre tinha um cara que te dava uma dica, entendeu? Até porque o que a gente tinha na época era revista de videogame. E isso, cara, era caro também. Não era barato. O dinheiro que você comprava uma revista de videogame, você comprava 3 Playboy, cara. E aí você escolheu o quê? Playboy, né? É lógico, né? É, o hormônio é o flor da pele. E hoje o YouTube acabou com isso, né? Ah, sim. Outro dia eu tava jogando um jogo, nossa, mas... Eu, tipo assim, eu me senti mal. Eu tentei 5 vezes abrir o notebook e vir no YouTube. Ah, é assim. E tipo, cara, pô, perdeu a graça. Em vez de eu tentar, em vez de eu insistir, conversa. Não. Em 2 minutos eu olhei aqui no YouTube e nessa época não tinha isso. Muita coisa perdeu a graça, cara. Oh. É, eu confesso que eu tento resistir o máximo possível. Quando eu chego a consultar um detonado ou assistir um gameplay, eu já tô assim no nível máximo de estresse por causa da fase já. É, não, eu me arrepio. Eu até evito porque, por exemplo, na semana passada mesmo, eu e a Jéssica estávamos jogando aqui o Rayman Origins. E, cara, a gente não precisa estressar porque tem vida infinita, cara. E se a gente vai jogando nós dois e um morrer, ele volta no mesmo momento. Aí o parceiro dá um soquinho e você volta naquele exato ponto. Então o que acontece? Não adianta estressar, cara. Tem vida infinita, você pode morrer quantas vezes você quiser. A fase já tá ali, você não vai ter que abrir nada de novo. Então, antigamente, se você não tivesse esses macetes, dica de amigo, passe o onde anotado no papel que você comprou o pão, cara. Né? Bicho, já era, cara. Eu tinha um caderno só de password de Mega Man, cara. Pois é, ué. Ô, cara, nossa, Mega Man X foi uma das franquias que eu mais joguei. Eu acho que o Mega Man X1 foi um dos jogos que eu mais joguei, assim. Já botei password em papel higiênico, cara. Olha aí. Olha aí, rapaz. Por mais que a gente fale, né, que a gente tem os seus preferidos, apesar de eu amar a Sega, é inegável reconhecer que a Super Nintendo reinou absoluto, foi o grande vencedor da geração. Não só pelo número de vendas, pelos jogos, cara, os clássicos que surgiram. Jogo da Disney, cara. Na época, jogo da Disney era mais... Você queria jogar os jogos da Disney. Na época que era Mickey bom, Mania, né? Cara, era muito bom. Tinha aquele, o Pateta e Max também, que era muito maneiro, né? Nossa, muito legal. Do Super Nintendo. Era uma mistura de RPG com Adventure, muito, muito diferente. E você tinha que pensar, né? Tinha uns quebra-cabeças muito maneiros. É, o quebra-cabeça na época era uma coisa... Era difícil, né, velho? Hoje em dia, né? Às vezes... A maioria das vezes você olha pra fase e você já solucionou o quebra-cabeça, já. Estranho você falar isso, cara. Na época era difícil. E é verdade, bicho. Hoje em dia você vem e de primeiro você mata os quebra-cabeças, cara. É. Isso quando não aparece um textinho te falando, né, o que você tem que fazer. Sim, né? o que é pior. Ontem mesmo eu tava jogando Mario e Donkey Kong do DSi. Cara, eu já tô pra mais do meio do jogo. E a maioria dos quebra-cabeça eu passo de primeira com 100%, cara. Olha aí. Não, não tem que fazer graça. Nessa época não tinha isso. Tinha aquele jogo do Mickey Donald, né? Mickey Donald Magical Quest. É, nossa, tinha lá um jogão. Mickey Mini, não sei o que lá, Circus também, que era muito maneiro, que você jogava cooperativo, né? Não, era muito legal. Aladdin, Pocahontas, que eram jogos bons. Aladdin foi um jogo que... Nossa, eu joguei muito Aladdin. E é legal porque o Aladdin do Mega Drive era totalmente diferente do Aladdin do Super Nintendo, mas era totalmente muito melhor. Mesmo. E muito melhor. Muito melhor em gráficos, em som, em tudo. Tudo, cara. Tudo era melhor. A animação do Aladdin do Mega Drive... Eu acho que ainda hoje é impressionante, cara. Cara, sabe um jogo do Mega Drive que eu curtia muito e que não poderia ter no Super Nintendo também pela velocidade do jogo? Gunstar Heroes, cara. Nossa, adoro esse jogo. Gunstar Heroes. Cara, esse jogo é um dos melhores do Mega Drive. Eu vou te falar que eu jogo esse jogo no emulador até hoje, cara. Eu adoro esse jogo. Eu também jogo. Se ele lançar na live, cara, eu compro ele sem pensar duas vezes. Eu acho que tem na live, tá? Na Live Arcade, você tá brincando? Sim, em algum daqueles pacotes da SEGA, que vem junto com outros 3 jogos, se eu não me engano. Olha aí, porque uma produtora que morreu, mas que era fantástica, era a Treasure, né, cara? Sim. Ela lançou esse Gunstar Heroes, o Alien Soldier, que eu já falei, Que ele é um Gunstar Heroes. Aliás, o Alien Sound ele foi o primeiro jogo de chefão, antes mesmo, olha só, do que Shadow of the Colossus, né? Ele você enfrentava alguns inimiguinhos, mas o foco dele era o chefão. Ele devia ter umas 30 fases com 30 chefões muito fodas. Tinha um jogo que eu jogava no Mega Drive, não sei se ele foi lançado pro Super Nintendo, que era o The Immortal. Você é um mago num calabouço. Ele é muito estilo PC da época. E ele é difícil demais, cara. Eu é, não tinha extremamente difícil. Não. Só que acontece, o legal do jogo é que ele tinha uma violência absurda, cara. Você estourava a cabeça do cara encostando o cajado na cabeça do camarada. E era tipo, sangue era pro tipo, telado. E era tipo um 3D falsi, né? Mas isso, era uma isso aí. De 3D, né? Isso aí, você cortava o camarada no meio, você via as tripas saindo assim no chão. E quer dizer, aí a gente toca num ponto interessante. A Nintendo não tinha jogos violentos. Ela já começou com isso já nas gerações anteriores, né? E quando tinha, o sangue era verde, igual no Mortal Kombat, né? Isso. Ela não tinha sangue, né? É, não tinha. O Mega Drive, o grande... Eu lembro que a galera falava que o Mega Drive era melhor porque ele tinha sangue. Você não via sangue no Mortal Kombat do Super. Verdade. Inclusive, foi bom até tocar nesse assunto do Mortal Kombat. Foi nessa época em que apareceram as etiquetas de classificação dos jogos, que foi justamente por causa do Mortal Kombat. E jogos censurados. Muita gente não sabe, mas o Killer Instinct para os consoles, ele foi censurado. Ele não tinha metade da violência que tinha na versão arcade. Sim, é verdade. E ainda assim era um jogo muito bom, diga-se de passagem. E o Killer Instinct, ele já foi um jogo lançado nesse período em que já existia o Nintendo 64, né? Só que a Nintendo continuava dando suporte ao Super Nintendo. Porque o Killer Instinct, ele foi totalmente projetado para pro arcade Ultra 64, que era quase um Nintendo 64 mais parrudo que os arcades. Isso. É isso aí. Aí a gente já começa a entrar na próxima geração de console, né? Fica para um outro assunto. É, mas existia Killer Instinct pro Super Nintendo também, tá? É o que eu tô dizendo. É isso que a gente tá falando. É o que eu tô dizendo, a Nintendo lançou ele pro Super Nintendo, mas já ele já tinha sido lançado. Ô, gente, só fazer uma comparação aqui, que a gente comentou mais cedo também, a questão do preço dos consoles, né? Que antigamente os consoles eram bem mais caros. Eu peguei aqui os preços dos portáteis da época. Olha só que curioso isso. O Game Boy, na época, ele custava mais ou menos R$390. Opa, calma aí. Que época que era essa? Na época do lançamento. Eu vou chegar exatamente nesse ponto desse opa seu aí. Vai lá. O Atari Lynx, que era um outro portátil da Atari, custava R$240. Não vendeu nada ele. Foi fracasso total. E o Game Gear custava R$350 na época do lançamento. Aí o cara vai falar, né, externo, opa, mas pô, R$390, mixaria. Acontece que antigamente era R$390 em cima de um salário de R$60. Ah, isso eu queria saber. Entendeu? Salário mínimo era R$60 nessa época. Pois é, aí que a gente tem a noção do preço do portátil na época. Hoje em dia você tem... um PS Vita, por exemplo, um DS, o DS tá o quê? O DS tá R$400? O DS? Não, cara, o DSi, o DS Lite, eu fui na Americanas a semana passada, tá R$290 o DS. Olha pra você ver, olha hoje, a diferença. Que é o modelo XL, ele tá mais ou menos R$580. Olha pra você ver a diferença. Então a gente tem uma diferença. Tá barato. Hoje em dia você tem um... Ainda tá caro, porque um portátil hoje custa um salário mínimo. Sim, cara, mas... E eu vou te falar, quase que eu comprei o DS por R$290. Aproveitar que deu essa pausa aí, deixa eu confirmar uma coisa com vocês. O salário mínimo, R$60, eu acho que tá errado, hein? Porque se eu me lembro bem, quando lançou o real, o salário ia ser em base em US$100. E na época do primeiro dia do real, um real valia US$1. Não. Eu lembro, eu vou confirmar, eu tenho certeza que era R$60. Setembro de 94, R$70 o salário mínimo. R$70? Exatamente. É porque eu me R$70. Da URV, né? Em julho de 94, o salário era R$64,79. R$64,79. Era quantas URVs? 42.829 URVs. Caralho, velho. Olha a desproporção, velho. Era desproporcional, cara. Não, mas uma URV não custava um dólar? Ah, não, eu tô olhando errado. Era o URV, 64,79 URVs, isso é em março. E a URV, a correspondente da URV era o Cruzeiro Real, né? O Cruzeiro Real era, o salário mínimo era 42.829 Cruzeiros Reais. Cara, tem propaganda no YouTube do Master System a 6 milhões de cruzeiros. Que véio. Isso, velho? Tem no YouTube, eu vou procurar o link e vou colocar. Eu até zoei o pessoal lá na agência esses dias falando, pô, velho, o Master System chegou a custar 6 milhões. Aí o cara, pô, que viagem, né? Cara, não, aqui, salário mínimo em julho de 93 era 4.639.800 cruzeiros. Caramba. Você vê a diferença. Uma geração muito boa, né? Agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, né? A gente falou, né, como aconteceu a história, né? Como a SEGA acabou tropeçando, né, lá. E esse tropeço da SEGA, ele foi, causou muito prejuízo, porque ele investiu em dois periféricos caros que não venderam nem menos a metade do esperado, né? Para render lucro. O que resultou na Nintendo tomando a dianteira na guerra dos consoles, né? E a SEGA num lançamento desesperado do Sega Saturno para entrar na geração 32-bits, onde o PlayStation, que nasceu para ser um periférico do Super Nintendo, já reinava e já tinha destronado outros consoles como 3DO, enfim. É um assunto para outro podcast, mas foi assim que terminou a geração 16-bits, né? Só um adendo, na minha opinião, o que fez com que a SEGA quebrasse de vez foi que ela lançou, né, o Sega Saturn e logo em seguida o Dreamcast. E antes disso, quando ela lançou o 32X, ela, acho que um mês ou dois depois, ela já anunciou o lançamento do Saturn. Foi grande sucessão erro de erros. SEGA. Eu não digo que nem o Dreamcast foi erro, o Dreamcast foi o último acerto. Porém, os erros que ela tinha cometido com o Sega CD, lançou o Sega CD, na hora que o Sega CD começou a vender, lançou o 32X. Na hora que nem lançou, como o externo disse, foi brilhante, lançou o 32X 2 meses, como assim você anuncia um novo console? É. Você tá querendo matar o seu projeto. O que eu quis dizer foi isso mesmo, né? Eu nem tava falando do Dreamcast, eu tava falando assim, que lançou o Sega Saturn em seguida, com o Dreamcast anunciado. Não, você tá viajando, você tá ficando maluco. O Dreamcast foi anunciado bem depois do Sega Saturno, cara. Você tá maluco? Foi bem depois. Até porque era uma geração nova, já pra competir com o PlayStation e tal. Mas calma aí, pra gente deixar o ouvinte ciente e não perdido na história, acontece o seguinte, que a Sega, ela lançou o 32X, mas não era na intenção de partir pra uma nova geração. Acontece que a Nintendo, ela tinha incrementado os jogos dela com o chip Super FX. Né? Pra quem não sabe do que a gente tá falando, é o chip responsável pelos efeitos do jogo Star Fox, Stunt Race, né, o próprio Mario World 2, Yoshi Island e alguns outros jogos. Exatamente. Então o que acontece? Aí a SEGA pensou o quê? Olha, ao invés de eu colocar um chip a mais, que é bem mais caro, num jogo, eu vou lançar um periférico para que todos os jogos sejam compatíveis com ele. Pode parecer uma ideia errônea quando a gente fala que simplesmente ela lançou o 32X, mas na verdade tem todo sentido, só foi na hora errada, que foi tarde demais, na verdade porque é o seguinte, né, um jogo da Super Nintendo que tinha esse chip, ele custava mais caro justamente por causa desse chip. E como a ideia da SEGA que você falou faz sentido, porque ela lançava o periférico, mas o jogo custava a mesma coisa do jogo. Exatamente. Não era mais caro. Exatamente. Mas foi um tiro no pé, porque foi mal utilizado, né? Foi tarde demais. Foi numa época que já tinha passado, né? Quem ia comprar aquilo ali com quase morrendo no videogame? Pois é. A SEGA teve boas ideias. Por exemplo, você sabe me dizer qual foi o primeiro console a acessar a internet? Atari. Oi? Atari. O Atari tinha? Que o Atari tinha uma loja virtual de jogos, acredite se quiser. Olha aí. Verdade. Eu já ia, então ainda, porque eu ia falar que o Mega Drive, ele acessava a internet. Mas o Mega Drive tinha um jogo específico, que era o Mega Net. Inclusive a SEGA, como comercial na televisão, na época da Copa, não sei se era de 94, que você podia ligar seu Mega Drive na internet para conversar com os jogadores de futebol lá na concentração de 94, eu lembro. Mas a SEGA, ela era não era pioneira, né? Ela tava um passo à frente das outras em relação a isso. Tanto é que quando ela lançou o Final Fantasy Online, Phantasy Star Online, ela conseguiu dar uma levantada nas ações dela, né? Ela conseguiu vender mais videogames e tal, e era uma coisa assim bem, bem arcaica, mas é um jogo que muita gente fala dele até hoje, cara. Antes de a gente falar que o Dreamcast, ele teve a base da rede online do que a Live hoje, né? Sim, é verdade. É verdade. A grande lição que a SEGA tomou nessa geração 16 bits, e eu acho que todo mundo devia aprender, né? Terminar bem é mais importante que começar bem. E a SEGA começou bem e terminou muito mal. Por fim, eu só queria perguntar para vocês, rapidinho, Thiago Mendes, qual o melhor jogo da geração, na sua opinião? Puta, cara, é uma pergunta dificílima. Rapaz, eu ia falar isso. Enquanto que na geração 8-bits eu tenho até hoje o Super Mario Bros. 3 e o Zelda 2 como os meus preferidos, eu acho que na geração 16, Mega Man 7 e Super Metroid. Olha aí, inusitado, hein? Mega Man 7, você lembra, cara, lá em casa a gente jogava horas e horas, acho que Mega Man 7. Enquanto eu não peguei a armadura do Yoshi completa, eu não sosseguei. Do Yoshi? Essa armadura deve ser maneira mesmo. Do Yoshi não, perdão, a armadura do Rush. O Rush é o Yoshi do Mega Man, né, cara? É, o Yoshi do Mega Man. E você, meu caro externo? Cara, é uma pergunta muito difícil, porque eu me lembro de ter jogado muitos jogos do Super Nintendo, muitos jogos do Mega Drive. No Mega Drive eu gostei muito do Decap Attack, que era um jogo bem parecido com o Psycho Fox do Master System. Eu gostava muito daquele jogo. Joguei muito o Toy Jam Ear. Já no Super Nintendo joguei muito Super Metroid. Joguei muito Yoshi Island. Cara, realmente eu não tenho como definir um jogo melhor, né? Eu posso citar vários, né, cara? Série Mega Man, Castlevania. Mas tem um que realmente... Castlevania, cara, cara, que é o Super Ghosts and Ghosts, cara. Nossa, bicho, eu adoro esse jogo. Acho ele, assim, fantástico. Os gráficos são lindos, a dificuldade. É jogo pra macho, cara. É jogo pra macho. Sabe o que é? Você vai chegar no final e aí a princesa olha pra você igual a Peach, né? Em vez de falar... igual o Toad dizer, olha, Peach tá no outro castelo. A própria princesa aparece pra você e fala assim... Arthur, sabe o que que é? É que você esqueceu um negócio na primeira fase. Você vai ter que ir lá e passar tudo de novo. Bicho. Nossa. Isso é muito macho pra jogar esse jogo. Ghost é maneiro. Eu vou citar ele. Adoro esse jogo. Você, meu amigo Patrick Murta? Antes disso, externo, tem que falar qual que é o dele. Ele tá enrolando e rolando. Eu tenho que falar. Não falou? Não. Eu achei que Ghosts... Não, Ghosts and Ghosts, Super Ghosts and Ghosts. Eu gosto muito. Mas eu vou ter que dar uma menção honrosa aqui também, cara. Tem o R-Type, cara. R-Type, a gente não falou de nenhum jogo de navinha, mas na época 16-bits era dominado por esse tipo de jogo. Então a gente, R-Type, Gradius, Sonic Wings, nossa, cara, jogaço, né? Tinha Gradius, tinha Area 88, que eu adoro também, cara. É um jogo da Capcom pro Super Nintendo, baseado num anime japonês. Cara, realmente, tem muita coisa pra falar ainda, então eu vou deixar por conta do ouvinte, cara. Dá sua opinião, fala aí os jogos que vocês gostam e a gente vai conversando. Você tá igual o Diego. Você tá igual o Diego, com medo de falar sua preferida, não, né? Cara. Tem como não. Tem como sim. Então, cara, é até difícil dizer, mas na minha opinião, os melhores jogos da geração foram Super Metroid, o Super Mario World e Yoshi Island 2, né? Com o Mario Bebê e o Mega Man X. É até difícil eu fugir disso, né? Do Mega Drive, os melhores são o Sonic, né? O Sonic 1, Sonic 2 e o Gunstar Heroes. Mas os melhores mesmo são o Super Metroid e o Super Mario World e Yoshi Island. Saudosismo no último. É, na minha opinião. Bom, pra finalizar, eu só quero dizer uma coisa, cara. Na minha opinião, o 32X foi um desfibrilador no Mega Drive. Eu não digo nem desfibrilador, ele foi o veneno na veia. Ele foi o que matou. E você, ouvinte, se você concorda com isso, concorda com nossos jogos selecionados com os melhores jogos de geração, se você discorda, não deixe de comentar, não deixe de nos criticar em nossos comentários, ok? Tiago Mendes, se o nosso ouvinte quiser deixar esse comentário, é só você acessar o mexo.com.br, escolher o programa que você quer comentar ou o post que você quiser comentar e deixar lá seu comentário. Isso. E se ele quiser mandar um e-mail externo, como faz? O e-mail é para mexidãorocks@gmail.com. Mande e-mail, hein? Excelente. Não deixe de mandar e-mail e não deixe de conversar com o externo no Twitter. É isso aí. Eu tô lá no Twitter, @externo, e no Facebook, facebook.com/externo. Aí você pode me adicionar, pode conversar, pode contar piadinha e é isso aí. Isso. Além disso, não deixe de fazer contato com o Thiago Mendes. Através do @ThiagoTMendes. No Twitter, não é isso? Hoje eu não vou mostrar meu Facebook, não. Isso. No Twitter. Isso. Eu tô um pouco chato. Entra no @MexidãoRocks pra entrar em contato com a galera do MexidãoRocks ou no facebook.com/MexidãoRocks. Pode entrar em contato comigo também através do @PatrickMurta. Meios não faltam para você comentar, para você deixar a sua opinião, para você criticar o nosso trabalho e elogiar também, ok? É isso aí. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua audiência, agradeço a sua paciência e até a próxima episódio. Até lá. Próxima. Não deixe de comentar, comente-nos, inscreva-nos. Isso aí. Tchau, mano. Até mais. Cara, aquele desenho. Apesar. Pode falar. Pode ir. Não, aquele desenho. Não, eu ia falar que apesar de. Poxa, tá difícil, hein? Olha lá. Mas o que eu tava falando, eu até perdi, cara. Nossa. Eu perdi o que eu ia falar. Que bosta. Tá, todo que, perdido. Mas. O que o Thiago falou? O que o Thiago falou aí? Não, era do comentário que ele fez. O quê? A respeito do Top Gear? Ah, tá. É que aí é o seguinte. O pessoal que está ouvindo agora quiser deixar esse comentário, como ele faz? Tiago Mendes não está aqui não, amigo. Você voltou? Estou sim. Voltei. O que aconteceu com você, rapaz? Ressuscitei das cinzas como uma fênix. Eita. Eu tava na leitura outro dia. Ai, meu Deus, caí na lava. Que bosta. O cara jogando Minecraft. Mas, cara, o Sonic foi um jogo assim que realmente inovou. E a primeira aparição do Sonic não foi no Sonic 1 do Master System, do Mega Drive, vocês estão sabendo, né? A primeira aparição do Sonic em um videogame. Sabiam disso? Eu já tinha ouvido falar de um negócio desse. A SEGA, quando ela estava em desenvolvimento do Sonic, ela ainda detonava nos arcades, né? Ela já tinha os arcades 3D, e ela lançou o Sonic como um chaveirinho no para-brisa de um dos carros. de um dos jogos de corrida dela, né? Que era Rally, Sega Rally. Isso mesmo. Isso aí, eu me lembro disso aí. Mega Man X também, que porra, o puta que pariu. Flipper, filha da puta. Oi? Eu tô jogando Minecraft aqui, um creeper. Puta também, que pariu. É, para tudo, não, para ela... tudo. Eu vou te falar uma coisa. Você jogar o Mario World e terminar ele em 15 minutos, cara, acaba com a graça do jogo imediatamente. É só você passar mas primeiro era... mundo, abrir o atalho, e já vai pelo portão de trás do último castelo, amiguinho. Caiu aí, jovem. O Skype deu uma ligação ali. Cortada bruta aqui. Né? Não, normal, o Vicente tá atendendo a ligação ali, já ele volta. Acabou.